São 3600, desce para 4000 pés, o ajuste no 03. 4000 com 03. Xanema 258, reautorizado, desce para 50. Telema 258, reduz a velocidade para 250 nós. Telema 258, informa o seu número 4 na aproximação. Linha 06, livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, 10 nós, check trem. Livre pouso, trem baixado e travado no 606, está passando de certo. Vento 08, 0 graus, 09 nós, gol no meio, 06. Obrigado. Uno 7, uno 4, complete o procedimento, chame a torre em 1-18, decimal 95. Corre igual no 7 no 4, voando na planta de segunda, reportarem a sua decisão. Sente igual no 7 no 4. Uno 805. São 3600, reduz a velocidade para 2009. 209, São 3600. Uno 805, desça para 2000 pés, utilizado LS X-Ray, pista no 0, reporta no localizador. 2000 pés, reportará localizador, igual no 805. São 3600, desça para 3000 pés. 3.000 pés, Telema 258, desce para 4.000 pés, ajustado no 0 no 3. Azul 4062, desce para o 050. Meia 06, só nos 48, direito no 219. Direito no 219, agora no 0. Externo, gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, livre pouso, pista 1 no 0. Vento 08, 0 graus, 1 no 0 nós, check trem. Baixar travado, gol no 7 no 4. 3600, reduza para 1 no 70 nós. Tráfego viu precede 8 milhas com 1 no 70 nós ground. Reduzindo para 3600. 805, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, gol no 805, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, boa noite, gol no 805, estabilizado ILS. Boa noite, gol no 805. Continue a aproximação número 2 para pouso. Continua com o número 2, gol no 805. Telema 258, desça para 3.000 pés. Azul 4062, desça para 4 mil pés, ajustado no 0 no 3. 4 mil pés, 4 mil pés. Voa no 7 no 4. Voa no 7 no 4, prossiga. No 4, prossiga. Tá livre o pouso? Afirmo, vento 08, 0 grau, 09, nós. Ok, no 7 no 4, sol é 5 1 no direito, no 2 no 9. Direito 2 no 9, chamada ao gol no 7 no 4. Falou, falador, gol no 7 no 4, usando na ponta da escada. Gol no 7 no 4, está autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 08, pátio 1. Alfa Juliette para o 08. O gol com a sétima A 3600, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, baixada travada, 3600. Sente. Desça para 3000 pés, ajuste no arame. Zero meia dois, reduza para 2009. Reduz direto, quatro. Uno 805, solo 54, direito 1219. Direita 1219, voo 1805. Meia zero zero, vento 08, 0 grau, 079, livre pouso, piso no zero. pouso 1-0, 3600. Alfa Juliette, posição 1-0, parte 1. Boa noite, 05. Zulu 4062, informa o tráfego na posição de 2 horas 7 milhas com 1.80 mais de one speed, reduza por gentileza para 1.70 mais. Tenta mais, 4062. Sobe 56, direito no 219. 219, 3600. Paulo Salvador, boa noite. É 3600, viu? 3600, sou autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette pro 04, tá? 3600. No localizador visual com carro 6258. 6258, complete procedimento, chame torre 11895. 1895, boa noite, 6258. Boa. 8, visual estabilizado no zero. 258, sente, livre pouso no zero. Vento 08, 0 grau, 099, cheque trem. O trem já vai estar embaixo, está autorizado, pouso no zero, 6258. DLSX-Way, pista no zero, reporta no localizador. Eu para 2000, reportará 4062. Viúna 33, boa noite, autorizada a chega da Mari, da presente, foi Duna, descendo para 4.000 pés sem restrições, ajustado no 03. Da presente, Duna, descendo a 4.000 sem restrições, com a sua do 4062, chame torre Salvador em 11895, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Salvador, nós vamos ter feito a liberação de valores. Sim, livre das restrições. 4062, continue a aproximação número 2 para pouso. Chana 6258, baixou e trapou. Eu, 6258. Pouso. Irmão, Santana 6258, vento 08, 0 graus, 09. Autoridade, então, minha escuta 10, Santana 6258. São 3891, boa noite. Para a chegada Bonce, vem na proa de Bonce, desça para 050. Bonce, 050. São Luís 01, direita 219. 319, 6258. Paulo, Xenia 6258, boa. Xenia 6258, muito boa noite. Autorizado o táxi, Alfa de Viés, posição 0548. Alfa de Viés, posição 0548, 6258. Autorizado, desça para 2000 pés, ajuste remanente. Ele é sexo aí, pista no zero, reporta no localizador. 2000, reportará no localizador, 9133, graças. Azul 4062, muito boa noite, está autorizado o táxi. Alfa Juliette, pátio 3, posição 06, ficando atenção ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, posição 06, azul 4062. Salvador, voo no 805, autorização Natal. Voo no 805, estou autorizado Natal, nível de voo 370, decola no zero, com esquerda, saída pouca, transição zipar, via Upper Zulu no zero. Controle Salvador, apere 120, decima 8, transponder 51177. Autorizado Natal, nível 370, decola pistão no zero, curva esquerda, saída pouca, transição zipar, Upper Zulu no zero. Controle 120, decima 8, transponder 51177, voo no 805. Voo no 805, o treinamento está correto, mas pronto, suspect, se não entra. Câmara. Oito mais e meia, boa noite, para a chegada Mário Voiduna, descendo para 4 mil pés, sem restrições, o ajuste no 013. Tem referências visuais, pode ser 2000 na Prodiguna? 3891, mantendo a chegada, descendo para 3 mil pés, ajustado no 0 no 3. No 0 no 3, 3 mil pés, mantendo a chegada, estabilizou o localizador da 10, o azul 9133. Azul 9133, complete final, chame torre 11895. 1895, azul 9133, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado igualmente. 2 Salvador, muito boa noite, azul 9133, estabilizado o localizador da 10, está com o trem baixado e travado. Anete Azul 9133, livre pouso, pista 10, vento 08, 0 grau, 099. Livre pouso, Azul 9133. Confirma livre pouso pro 9133? Afirmo, vento 08, 0 grau 08, nós, azul 9133. Sente. Azul 9133, solo azul 12, direito 12, 19. 19, azul 9133. Paulo Salvador, muito boa noite, azul 9133, livrou na Eco. Azul 9133, está autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 01, parte 1. Alfa Juliette, posição 01, parte 1, azul 9133. Sam 3891, complete final do procedimento, chame torre 118, décimo 95. 18954, obrigado, bom dia. Bom dia, bom posto. Salvador, bom dia, TAM 3891, estabilizado ILS, dá um no zero. Bom dia, TAM 3891, livre pouso no zero, vento 080 grau, 099. Livre pouso, pistão no zero, 3891. Gol no 896, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 3, reporte estabilizado, gol 896. 3891, solo 17, direito 1219. Direito 1219, rotando 3891. Salvador, meu guardião, muito boa noite, Altan 3891 no livro. Altan 3891, está autorizando táxi via Alfa, reportando 11 a Juliette. Altan Juliette vai reportar, Altan 3891. Antes da Juliette, eu estou 3891. Sim, estou 3891, na posição que irá se destinar a 06. Porém, a mesma se encontra ocupada com a aeronave da companhia. Por gentileza, manter a posição antes da Juliette. Vai manter, eu estou 3891. Localizador, boa noite, 96. 1896, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1118, 1895. 1895. Afirmativo, bom pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, chegou no 704. No 704, boa noite. Descido 230, Aracaju. Gente, está autorizado Aracaju, nível de voo 230. Cadê a colada 10, como esquerda, saída Puca, Jama, pós direto Aracaju, via Golf 677. Controle Apera 120, decimal 8, transponder 54, 120. Autorizado 230, Aracaju, saída Puca. Eu vi a Golf 677, eu posso direto Aracaju. 208, controle 5410, transponder, voo 1714. 1714, Puca, Gelo após voo direto, chama pronto para o estiver estacionamento. Chama pronto, voo 1714, obrigado. Solo Salvador, Altan 3152, autorização Maceió. Altan 3152, está autorizado Maceió, nível de voo 330, da coluna 0, com esquerda, saída Puca, Jijamu. Correção, saída Puca, transição Caju, via rampa 58. Após Orago, posso conforme rota. Controle a pele 120, decimal 8, transponda 5404. Maceió 330, conforme a rota, decola da 10, da esquerda Puca. Aracaju 208-5404, transposição 3152. 3152, cotejamento correto, pronto, feedback, acionamento. Reportar. checa o vento, por gentileza, Gol 896. Vento 08, 0 graus, 109, Gol 896. Obrigado. Está autorizado, senhor piloto de táxi, TAN 3152. Comportará. O não pode ingressar no 06, né? Doutor, 3152, eu teria condições de efetuar o pushback de forma a deixar o Airbus da companhia ingressar na mesmo? Afirmativo. Gente, grata. Doutor, 3891, está autorizado com cautela. Obrigado, amigo. Salvador, voo 896. Voo 896, irá manter a posição onde Juliette. Eu vou transferir a Juliette. Salvador, eu vou no 714, na posição 8, puxa, vai acionar. Eu tenho operação Araca 2, 0, 2, 3, 1, 5, 2, está autorizado o táxi, partiu 1, 2, Índia, ponto espera no 0, torre 1, 1, 8, 5, ajuste altímetro no 0, 1, 3, poderia confirmar 1, 1, 7, a bordo? Positivo. Gente, grato, bom voo. Obrigado. O gol 7, 1, 4, está autorizado, são todos os táxis. Salo Salvador, gol no 805, pushback acionamento, posição 1 no 0. Gol no 805, aguarda. Aguarda, gol no 805. Gente, 1896. Vai aguardar a liberação da posição 08 pelo bug da companhia. Confirme? Ah, positivo, entendi. Fala 8, entendi agora. Fala nada, gente, o 1714. Haveria condições de efetuar o pushback um pouco mais na retaguarda em volta e deixar o bug da Gol ingressar? Ok, vai pedir pra retaguarda alguma coisa aqui no 4. Gente, grato. Ele vai entrar no 8? Afirmo. Ok. Gol no 896, está autorizado ingresso de Juliette, posição 08, com cautela, estando atento ao bug da companhia efetuando o pushback. Gente, só tem até 8 com cautela, obrigado, companheiro. Nada, bem vindo. Valeu. O Gol 994 está autorizado em Maceió, nível de voo 350, decola no 0, curva esquerda, saída Pulca, tração Caju, vieram pelo 2058. Após orar água, eu posso conforme rota. Controle a pele 120, decimal 8, transponda 54117. Autorizado então, 350, Maceió, decola da 10. Da porta, Pucaracuca, Caju, improviso 58, Horácio, após o passo no 208, controle, acionado 5497, gol no 994. Gol no 994, o cotejamento está correto, pronto, pushback, acionamento. Demorado. A 3152, decolou 32, chama o controle 1208. 208, obrigado. Doutor 3152, bom dia. Tram 3152, bom dia, contatada na decolagem, submantenha 330, saída Pulca. 3130 na PUCA, TAM 3152. Bono 714 para o táxi, PLB 107, 2 horas de autonomia, Salvador Alterna. Bono 714, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi Índia, Frutifero 10, torre 11895, ajuste, Bono 0, no 3. Bono 0, no 3, ajuste, vai parte Índia, ponto de espera 11895, Bono 714. Bono 1805, coordena com a equipe de solo, chama para o táxi através do portão 08. Salvador, Bono 714, ponto de espera no 0, pronto. Bono 714, boa noite, Alinda, coluna 0, vento 08, 0 grau, 079. Alinda, coluna 0, Bono 714. Gol 1606, muito bom dia. Está autorizado Campina Grande, o nível de voo 390, decola 0 com o lado esquerda. Saída PUCA, transição Zipar. Via Ampes 110, após Neumann e após direto Campina Grande. Controle APR 120, decimal 8, transponda 5422. Campina Grande, nível 390, decolando 0, esquerda, PUCA, Zipar, peso Lono 0, Neumann, quase DCT, Campina Grande, 208, 5422, gol 9606. No 606, o contejamento correto, vou para o pushback talento. 606. Controle 1, 208. 208, 714. Controle Salvador, boa noite, 714, passa 1600. Roma 714, boa noite, contatada na decolagem, submantenha 230, saída Pucca. 230 Pucca, Roma 714. Então, 3152, chame centro Recife na frequência 125.45. 145, legal.